te ver. Pra segurar você, mas posso fazer tudo que quiser. Deixa maluco, te joga na cama e namora. Sem roupa, pula sem papel, pensa assim. Namoro de novela, olha o dia, não é melhor você tomar a minha pera. Pula sem papel, pensa assim. Namoro de novela, olha o dia, não é melhor você tomar a minha pera. E me disse, querido, me disse, me disse.